Jack Rap. Com a caneta e o papel na mão, faço minha rima rimando com o coração. Se tu tem um começo, tem um final, faço rap na unidade sem perder minha moral. Eu sonhava em ser um jogador, mas o jogo da rua é ser verdade sem amor. Assim cresci, é minha ilusão, com guerra de sentimentos dentro do meu coração. Só assim percebi quem é de verdade, sem trair a confiança da irmandade. Só é que um dia vai dar certo, conquistar cada passo e ficar quieto. Porque a inveja tem sono leve, me esquiva a falsidade em breve. O bagulho vai virar, o meu rap vou cantar, e o nome do meu negócio eu vou levar. Pra tudo você pode evoluir, e assim no meu rap eu vou seguir. Desacreditaram na minha evolução, quantos falsos apertaram a minha mão. Hoje eu tô fazendo tudo o que eu quero, quero construir o meu império, fazer minha família e minha mina feliz. Moleque é destaque, me diz. Só depende de mim querer crescer, evoluir. Com fé e esperança, eu vou até o fim. Agora minha meta nesse caminho é seguir. Fechei com os mano pra cantar assim. Esse é o caminho que vamos trilhar, sem dar ouvidos pro que vão falar, sem se importar com críticas ou preconceitos. Eu sei que eu faço certo, que eu tô no meu direito. Só depende de mim querer crescer, evoluir. Com fé e esperança, eu vou até o fim. Agora minha meta nesse caminho é seguir. Fechei com os mano pra cantar assim. Esse é o caminho que vamos trilhar, sem dar ouvidos pro que vão falar, sem se importar com críticas ou preconceitos. Eu sei que eu faço certo, eu tô no meu direito. Mudão e chinelo, eu me vi sem esperança. Pra Deus eu orei, sou herdeiro de herança. Muitos querem ver o meu mal, falsidade aí é sal. Se eu falo a verdade sem perder minha moral, vou fazer o meu rap e espalhar para os moleques. Pros humildes de quebrada, eu vou colar nessa parada. Tem que ser trabalhador, vou orar pro Senhor, por todos da favela. E construir um sonho pra cada louco sonhador. Eu só peço mais amor na cidade onde eu vivo. Falta isso, falta aquilo. Sou pela comunidade e tô com os excluídos. Vou ganhar ou perder, faz parte, é normal. Vencer o jogo e merecer. Pros moleque é fatal, com poeira na canela. Minha favela sempre bela. Vou cantar e falar, sempre seguindo a lutar. Mais emprego, por favor, aqui tem que ser sonhador. Não perder a esperança, com fé na mudança, pra não sucumbir. O passado ficou a lembrança, agora é tarde demais. Seque as lágrimas, rapaz, faça o seu, começou e terá a paz. Esse é o caminho que vamos trilhar, sem dar ouvidos pro que vão falar, sem se importar com críticas ou preconceitos. Eu sei que eu faço certo, eu tô no meu direito.